Quem quer ir embora agora? Eu não vou. Eu só vou quando o dia amanhecer. Vamos lá então. Vamos adorar a Deus com as mãos erguidas para o céu agora. Te adoro. Te adoro, te adoro. Te amo, ó meu Senhor. És meu Deus, és meu Deus. És minha vida. Te amo, ó Redentor. Deus meu Pai, meu Pai, Tu és tudo para mim. Sinto Tuas mãos tocar em mim. Tudo para mim. Sinto Tuas mãos tocar em mim. Deixa Ele tocar em você agora. Aleluia. Toca em minha alma. Toca meu coração. Quero sentir bater forte no meu peito, Teu amor encher meu coração. Aleluia. Eu quero ser um vaso novo, seguro em Tuas mãos. Toca em minha alma, eis meu coração. Vaso novo, seguro em Tuas mãos, seguro em Tuas mãos, seguro em Tuas mãos. Aleluia. Como é bom sentir o perfume de Jesus. Quem quer sentir o perfume de Jesus?